Frequência 1, 1, 8, 9, 5. Está autorizado cruzar a Alfa. Prossegui na Delta, qual é o ponto de espera da Delta de uma torre, 1,9, altimetro 1,16. Controle, qual foi a frequência da torre? 1,18,95. 8,15. Jet Bravo Delta, mantenha Delta. Seus abordos, por gentileza? 1,19. 1621, bom dia. Livre pouso no 0190 graus 099, cheque trem. Libere após a Delta, temos um tráfego na cabeça na taxiway Delta. E na Eco ou Foxtrot ou Golf? Espera na Eco. Salvador, com 648, sinal longa, pra fazer aqui. Delta 1219, decimal 9, coisão. 1119, decimal 95. Deviation Drift Momo, Magic 238. Aí. Delta, posição. Passou um 8, passou um 2, né? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, chame Torre Salvador na frequência 1,18,95. Informe o sobre o seu sobrevoo, o Yankee Delta Charlie. Isso é, mas depois não temos outro tráfego para decolar. O nome é 2105, libere a direita, chame só no 219. Obrigado. Baixar travado, 648. O 1648, tráfego avistado, vento 190 graus, 079, ajustando 096, livre pouso na 10, o gol 1648. Autorizado pouso na pista 10, gol 648. Informo, temos um tráfego na taxiway Delta, libere na Eco em diante. Vai livrar então na Eco ou Fox 642. Clear flyhead flock intersection. Press Fox, Max 238, thank you. Toro, boa tarde, bom dia. Alfa de LED, através 08, segue o veículo do Polo até o 09. Alfa de LED, através 08, vai seguir. Palominha até o 09, bom, no meio do jogo. Pessoal de Lauro. Reporte no 24 de Lauro, o agente no 06, o Ian de Jogos. Ah, ele chama na pessoal de Lauro. Pra perder. 165, alinhado e manter. É 3896, acione identificação via chegada mar, desça para o 050, ajuste de altímetro 10196. Exato, então 3896. Posição, Bravo Delta. American Airlines 238, Coral Recife Center, 126.85, if unable, 12545. Ok, 126.85, or if unable, 125.45, bom dia, 9.68. Oh. Zero agora, não interfira. O repórter vertical de Laurento e Henrique Santo Jales. Jales. O 1165, informa o Jet Ranger à sua esquerda, mantendo 500 pés. É, não vai interferir com a sua decolagem. 1170 graus, 10 nós, 1016, decolagem autorizada. Prossiga, Charles. O seu trabalho é nosso. Extensão na captura 35, é isso? Negativo, agora vamos para 17, né? Extensão, é forte no horário 17, o Yankee da Charles. Final do 17, ok? Afirmo. Tá. Bolo 094, acione edificação via chegada mar e desça para o 050, ajuste altímetro 10196. Da chegada, temos outro distrato na mesma chegada. Oi, o Yankee já está certo, na final da nossa. Ok, o Yankee Delta Charlie está pouso, confirme. Afião, pouso na aerostar. Ok, está livre, então direto para a aerostar 150 com 10, o ajuste no 06, Yankee Delta Charlie. 65 aos 11, 208, boa viagem. 208, gol, 965. Quanto ligou? 1165. 1165, contato radar na decolagem, submantendo nível 360, saída da EL. Ao nível 360, saída da EL. Só manter por 160 aí por 10 milhas, 15 milhas. 0 graus, 12 nós. Tem que estar no alterno. Quem está retornando o 1165? Da Charlie aos 12, frequência livre. Delta aos 13 e 1208, boa viagem. 208, certo. Bom dia, Papa Juliette, Bravo Delta, Maconde. Somos Juliette, Bravo Delta. Estacionado, qual transponder? Estacionado 0272, transponder, Bravo Delta, solicita falar direto com ele. Ok, aciona o transponder 0172, Juliette, Bravo Delta. 0172, Bravo Delta. Afirmativo, submantendo o nível de voo 090, saída Conde, está autorizado voar Conde, o contato radar estabelecido na decolagem. Direto Conde, Bravo Delta. Já foi direto a Leda. Confirme. Gol 1165, livre de desvio, foi direto a Leda. Autorizado, gol 1165. Direto a Leda, vamos lá. Pé 3896, tu nos informa que a chuva aos redores do aeródromo de Salvador, nas vizinhanças, mais precisamente no setor norte, nordeste, final da 28. 094, copiou a mensagem? As aeronaves na escuta do controle do Salvador, que aproxima para o mesmo. Informo que o teto agora é de 1.200 pés e visibilidade de 2.000 metros. Chuva leve sobre a aeronave. Meia, desce para 2.000 pés, ajuste altímetro na 096, copiou a mensagem? Afirmativo, copiou 396, desce para 2.000. Afirmativo, vamos estabilizar, então, 3896. Vai lá. Até a prova de Leda, Gol 1165, que aguarda a transferência. Sete, Gol 1165, está livre de desvio. confirme. Oi, ITAP, voo 1094, sou autorizado, 2 no pé de ajuste, de altímetro 10, 16, papo estabilizado. Milhas marcador externo, completo final do procedimento, chame torre, na frequência 118.95, então é 3896. 295, boa. Salvador, bom dia, até 3896, 2 milhas do Interterra. É ponto visual com campo, ajuste no 096. Levantar a 3896. Ari, informa que a informação em curso é a Juliette. Por gentileza, escute a mesma. Autorizado, então 3196. Corrijo, então 3198. Pouso autorizado, 1 antena com 7, o ajuste no 096. Autorizado, pouso 3896. Já, 1251, alterna 13395. Solo aos 24219. Siga, mãe, que é com o 7, papapá, Mike Eco Delta. Mantenha-se regra de voo visual, ajuste altímetro no 016, voando farol de Itapuã. Tem ciência da informação atingida? Ok, informe através de pessoa. Mantenha-se regra de voo visual, está livre, desvio informe voando farol de Itapuã. Estabilizado 1094. Tente o 1094, completo final, chame tua e na frequência 118.95. 1895, até já. 1094, Torre Salvador, bom dia. 1094, está estabilizado na final da 10. Livre pouso, 120 graus, 7 nós, 1016, 1094. Está chovendo sobre a pista mesmo? Precisa dar uma olhada. Gente, Romeu Juliette, Romeu. Mantenha sem regra de voo visual, ajuste o altímetro em Salvador, no 016, tem ciência da informação, atis. Alinhado e mantenha, pistão 0. No 094, solou aos 28, livre à direita, 129, podia confirmar quantos, qual atitude é a vista pista? Mike Eco Delta está autorizado 500 pés de forma através de situação. Romeu Juliette Romeu, desça para 2500 pés, regras de voo visual, ajuste altímetro 1096, irá ingressar o corredor Caixa Pregos Vera Cruz após Interlagos. Informo que inicialmente as condições agora as condições são de 1200 de teto e 5000 de visibilidade. Chuva leve sobre o aeródromo, porém a final da 17 segunda torre está muito ruim. Então inicialmente o senhor irá prosseguir nos corredores visuais, caso tenha condições de pousar, caso tenha melhorias na final da 17, irei oferecê-lo ao visual especial. Foi autorizado 2.000 pés, tá na 3198 e forma estabilizado. Ajuste o altímetro na 096. Afirmativo, chuva leve sobre o aeródromo. Inicialmente, desce para 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo e aguarde instruções. Uno 561, desce até o 050. Chegada na área, ajuste o altímetro na 096. Negativo, mantém o perfil, temos tráfegos. Ligou na 630, decola, passa 2.500. 630, contato um radar, tudo manter 370, sair da PUCA. 370, PUCA, 630. Aciona 5174, controle no 20.8, essa é a sua padrão. Chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, né? Já, obrigado. Tá? Salvador, poderia confirmar, eu tô vendo para 190, aguarde o gol no 630. Delta, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Delta, reporte vertical de Itapuã. Vento. 150 graus, pois do mais. Torrissan 3198, bom dia. 3198, bom dia, baixou e travou? Afirmo, baixou e travou. E livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 8 nós, ajuste no 0 no meio. Pista maior. Autorizado o pouso, tá 3198 no zero. Responde o controle, opera em 120, décimo 8. Meia uma, desça via para 2000 pés e o Kenegal no 0 no meia. Chama centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 600 metros. Sim, autorizado, 150 com 10. Exato. Eco Delta, base pela direita autorizada, reporte final baixo, chave gravado, final 97, Mike, Eco Delta. Juliette Romeu, enforca as condições permanentes, porém a tua enforca melhora na final da 1-7, ainda não está visual na final da 1-7, mas houve uma melhora. Romeu, Juliette Romeu. Bravo Delta, o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju 120 decimal 3. Eco Delta girando base com 17, com embarque da mata. Livre pouso, Mike Eco Delta, pista 17, 170, grau 7. Livre pouso, tá. É 140, alinhada e decolar, 150 graus, 7 nós, 1016. passagem ao Airport da Santa, vai parquear no 03 após o parqueamento do mesmo. Ele está aqui até o ponto de espera de Apache, Índia, no ponto de espera Torre. Tem 118, decimal 95, a gente no 06. Frequência livre, Delta, aos 40, frequência livre. Não, não. Quatro zero quatro um, 1208, boa viagem. Controle 208, bom dia, Xenem 140. Controle Salvador, bom dia, Xenem 140, decolado no perfil da Puca. Bom dia, Xenem 140, contato radar, suba para nível 250, saída Puca. 250, saída Puca, autoriza Aracaju da presente, Oxanem 6140. Cruzar 2000 pés, Jama, Oxanem 6140. Após 2000, Jama, Oxanem 6140. Cinco alinhado e decolar o vento no 70 graus, 7 mais. Controle Salvador, bom dia, 35595. 35595, muito bom dia, Brasil. Decolou na Dael, posição coral. A frequência do controle é 120, decimal 8, que chamou o pessoal. Ah, desculpa. Autorizar approach Caju. Direto Caju, obrigado, 6140. Controle Salvador, bom dia, 35595. Bom dia, 35595, contato radar, suba para o nível 200 na saída Dael. 200 na Dael, 5595. Após da El Porto Seguro, senhor? Trip 5595. 95. 48, decolagem autorizado, 190 com 7 nós, ajuste 996. Bico 5595, autorizado a presente, proa de Porto Seguro. Porto Seguro, minha proa, 5595. Bolo 561, chame Torres Salvador em 198.95. 895. Firmo. Do 8 aos 461208, boa viagem. 08, boa. Salvador, agonomia 48. 8, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, não mesmo. Torre, voo 561, final normal, bastante travado. 561 no avistoso? Ainda não. Reporte o ajuste no 096. Afirmativo. Agora avistoso. Voo a 800, 910. E livre pouso, pistão 0, vento 1, 8 graus, 7 nós, ajuste no 096. Obrigado, livre pouso. No 40, chama Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Eu chamo a minha 140, bom dia. Bom dia. Romeu Juliette, Romeu, prossiga visual, corredores Vera Cruz e Interlagos. Número 648, chama o centro, Recife, em 126.85, alterno 125.45. Alinhar e manter. E a chegada Bonf para 2000 pés, o KNH 0016. Eu, Juliette Romeu, autorizado a prosseguir visual especial, informo as condições permanecem, porém sem chuva, chuva apenas na final da 10. Romeu, Juliette Romeu. Decolagem autorizada, 180 graus, 7 nós, sistema zero. Decolagem do voo, é 2 graus. 21-56-1208, boa viagem. 208, boa. Bom dia, Gol 62, ano decolou. 621, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, Gol no 62, ano. Tente ao meu Juliette, ao meu reporte visual com aeródromo. Santa Yankee, bom dia, se tem uma identificação, prossiga na PRO de Bonfim para interceptar a chegada a Bonfim. Kennedy Gama 01 no meio, reporte no ponto e da descida. Prosseguirá para Vera Cruz, o Romeu Juliette Romeu autorizado para a direta do, de Vera Cruz, Romeu Juliette Romeu. E 5595 chama o centro, Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. Romeu, frequência livre para coordenação com os tráficos. Romeu, Juliette, Romeu. Isso é o controle. É possível voar pro de ponte, vai? Gol 621? Gol 621 devido a tráfego, mantém a saída. Vai manter a saída, gol 621. 162, adicione identificação. Deixa eu ver a chegada Mari para o nível 050, Kennedy na 016. Autorizado, gol no 162. Próxima parte da colagem, curva à esquerda, aciona 5413, transponde 120, decimal 8 é a frequência do controle. SX2, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 4207. Vejamos correto.